justiça em meu braço. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Super Superman. Com o fim da minha raça, minha história se inicia. Enviado para a terra de um planeta que explodia. Pra salvar a minha vida foi a única opção. Tentativa de meus pais pra me salvar da extinção. Cresci nesse planeta, a diferença veio à tona. Percebi a grande força que o sol me proporciona. Um poder desconhecido, difícil compreender. Agora vejo meu destino, vai muito além de viver. Mas meu poder gera cobiça. Pois querem minha força pra lutar pela justiça. É minha obrigação, é por essa gente que brigo. Protegendo o planeta da raça que me deu abrigo. Mesmo fazendo bem a quem distorce meu papel. Medo de um grande poder voando livre pelo céu. É minha convicção sempre manter a paz na terra. Lutando pra impedir aqueles que querem a guerra. É, com a justiça em meu braço. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Superman. Mesmo assim eu fui julgado. No confronto sempre há perdas, não importa qual o lado. Culpado, sim, essa foi minha sentença. Como uma ameaça à forma que o governo pensa. Lutei pra impedir uma tragédia bem maior. Pessoas morreram, mas poderia ser pior. Eu faço pelo certo, mesmo assim é quem critica. Querendo o meu domínio com a força política. O medo predomina se não há entendimento. Por isso julgam com forma errada de pensamento. Nunca fui inimigo, só fiz bem pra essa nação. Batman manipulado, pensa que é traição. Essa ideia que defende a minha posição de réu. O que fez um homem bom pensar de maneira cruel. Não desejo esse confronto, mas a discórdia que nasce. Por meio da minha força vou por fim nesse impasse. É, com a justiça em meu braço. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Superman. É, com a justiça em meu braço. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Superman. Não importa o que eles falam, não importa o que eles fazem. A minha luta pelo bem, pelo bem. Super Superman. Não sou compreendido, algumas dúvidas não somem. Me trato como Deus, mas penso como homem. Com esse poder eu escolhi fazer o bem. Sou kryptoniano, mas terráqueo também. Protejo nosso mundo e nunca pedi nada em troca. Alguns me admiram, em outros causam revolta. Uma grande força, incrível velocidade. Meu destino sempre foi proteção da humanidade. Já tive dias de glória e dias de queda. Personalidade dupla, dos lados da moeda. A justiça é o caminho que eu traço. Meu nome é Clark Kent, sou o homem de aço. Blair Taus, mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. É, com a justiça em meu braço. Eu sou o homem de aço. Como o sol brilhar também. Para o bem, para o bem. Super Superman.